Eu sei o deserto que você passou, vi todas as lágrimas que derramou. Eu vi a sua esperança escapar. Saiba que mesmo nessa fase de dor, em nenhum momento te deixou. Ele te carregou no colo com toda a força do amor. Quando o mar subir e o céu chorar, não desista, ele será por ti. E com seu amor, no mar vai abrir um caminho pra você passar e poder sonhar e realizar. Pois viver é amar. Vem correndo, essa é hora, abre o coração. Deus é muito mais que sua imaginação. É fonte de amor, de alegria e paz. É mais que a razão. Sinta esse sentimento fluir em teu ser. Você é um vencedor, basta apenas crer. E todo esse maravilhoso amor vai te preencher. Você vai sonhar e realizar. Pois viver é amar. Quando o mar subir e o céu chorar, não desista, ele será por ti. E com seu amor, o mar vai abrir um caminho pra você passar e poder sonhar e realizar. Pois viver é amar. Quando o mar subir, quando o mar subir, e o céu chorar, e o céu chorar, desiste, ele será por ti. E com seu amor, e com seu amor, o mar vai abrir, o mar vai abrir um caminho pra você passar. Desiste, ele será por ti. E com seu amor, e com seu amor, o mar vai abrir, o mar vai abrir um caminho pra você passar. Você vai sonhar, vai realizar.